4 no solo, áudio 39, direito, 1, 2 e 9. 1, 2 e 9, já. 084, request taxi. Delta 084, taxi via Manapel, after taxi India and Alpha to hold point runway 10, hold point tower 118.95, QNH 1016. Xenia 6224, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes da taxa Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, mantenha a posição na Juliette antes para ingresso. O Rio 9649, estou só aguardando uma posição do centro Recife. Existe um NOTAM com uma rota preferencial para Guarulhos neste horário? Só estou confirmando com o mesmo se a rota que posso do plano do comandante está correta ou se será necessário realizar uma CHG, ok? Ok. Total 9908, está pronto para o push e acionamento? Total 9908, empate 3, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamando para o táxi 9908. Minha 224, após a passagem da aeronave da Europa, taxiando agora a partida através de 07, após a mesma ingresso Juliette 01 no portão. Ok, ciente visual para a aeronave, taxiando após a passagem Juliette 1 no Juliette e o portão 1, né, 224. Acionamento, gol no 074, no 2. Europa 084. Europa 084, 130 degrees, 10 knots. Clear, line up and take off. Runway 10. Clear, line up and take off. Runway 10, Europa 084. Bono 074, coordenando com a equipe de sol após o parqueamento da aeronave da Avianca. Aí outra. Só um instantinho, só confirmando, tá totalmente pronto no 02, tem uma aeronave do total já puxando no PAT 3, vai taxiar a retaguarda. Na minha escuta aguardando, por gentileza, para início, puxa. É, Comandante, aqui já tá pronto, aguardando então, Gol no 074. Táxi com 3 após Altena Galeão, 3h30 da autonomia. Total 9908, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera Dão no 0. Ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0 no meio, é um bom voo. Ponte Indy Alpha 1895 no ponto de espera, 9908, ajustou com o 0 no meio. Gol no 074, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Total retaguarda, autorizado para inspecionamento, reporta táxi. 7, está autorizado, gol no 074. Europa 084, Bonnet 47, 120 small H. Europa 084, climate moment. Europa 084, radar contact, climate temperature level 370. Momo, Kogibu, and Sturgeon Beach. We climb under 60, climate level 370, Mama, after. We proceed to Gepi, Europa 084. Total 9908, autorizado, alinhar e decolar pista no 0, 120 graus, 109. Alinhar, alinhar e decolar, total 9908. contar o 51208. 208. Rota 084, direct to Gbit position. Descend now clear direct to Gbit position, Rota 084. Affirmative, you're clear direct to Gbit position. Thank you very much, proceed direct to Gbit position, Rota 084. Piloto Tom 9908 na Dayol, Leda. Tom 9908, contato, suba e mantém 320 na saída Dayol, Leda, após bridge. Leda, após bridge, total 9908. Protaxi, gol no 074, 147, Galeão, 4 horas. 074, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Via Indy Alpha, ponto de espera 18.95, 10 no meio, ajuste, gol no 074. No 074, boa noite, ponto de espera pronto da 10. Motorizado no 074, alinhando a colapsa 10, 120 graus, 109. Alinhando a cola da 10, o gol no 074. Em contato com o supervisor do centro, de acordo com o NOTAM Zulu 1137 de 2012, existe uma rota preferencial para Guarulhos, que a rota seria via Upper Zulu 10, após Bridge, após Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços de Caldas. O mesmo me solicitou que fosse feita uma CHG de rota pela companhia e ele nos disse o seguinte: se for confirmado que será feita a CHG, a gente já autoriza e eles ficam aguardando apenas a CHG chegar no centro. Seria possível contactar a companhia? A gente pode contactar a companhia, só que nós não estamos autorizados a efetuar a RNAV, ok? Alfa Zulu confirmando a RNAV, não é isso? Alfa Zulu 10, bridge, afirmo. Deixa eu só contactar então novamente o centro, porque essa foi a informação passada pelo MIS, ok? Ok. Salvador TAN 3305, pushback acionamento meia dúzia. TAN 3305 no meia dúzia, autorizado, reporta táxi. Quem portaria para o táxi, informa que o passageiro já foi retirado, obrigado pela colaboração. Enter. Boa noite, web 5809. Essa identificação foi direto Duna. Esse mantenha 2000. Ajuste no 0 no 6. Aguardando o final do LSX3. Aí vou direto Duna, web 5809. Boa noite, 05, chegada a Mário, desce, mantém nível 050, aguarde LSX3, ajuste no 0 no meio, vamos direto a Mário, boa noite, 05. Agora, direto a Mário, como é nossas 12 horas, exatamente nosso nível? 11 horas, mesmo nível, confirma. Não, você precisa da WebJet, está 19 milhas à sua frente, 11 horas a 19 milhas, o Gol no 805. E será o número 2 atrás dessa aeronave da WebJet. Não, precisa não, pode deixar acelerado, a aeronave à frente já autorizei direto do Duna. Pode voar direto o Mari, seria interessante voar direto o Mari. Back. Ok, inclusive nós já entramos em contato com a companhia, acho que eles vão contactar vocês aí também. Ok. Muito obrigado. Sem necessidade de redução, e voe direto Mari. Boa noite, 05. Boa noite, voe direto Mari. Boa noite, 05. Assim, Matheus, não é necessário redução, não. Gente, excelente. Total 9908, chama Recife, frequência 13325, alterna 13395, total 9908. 05, vou direto o Itap. Oi, 05. Vamos, contato, voo 1805. Enquanto aqui, um pouquinho, não vou chegar ontem, então. 805. É, não entendi. Vai voar Itap ou vai continuar voando Mari? Confia. Eu preferi voar Mari, pra você mudar a configuração aqui. Então, 3152 na chegada Mari, desse mantenha o nível 060, guarde LS3, ajuste 1-0 no meio. Bono 074, chame Recife agora, frequência 3325, alterno 3395, gol 1074. 074, 3325, alterna decimal 95, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, então 3600, desse mantém nível 070 na chegada Mari, aguarde o LS X-Ray, ajuste 1-0 no meia, então 3600. Boa noite, 05, tem condições de manter velocidade até próxima em Itap? Então desse mantenha 3000, ajuste 90 no meio, gol no 805. São 3305, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95. O ajuste 10 no meio, um bom voo. Ok, autorizado táxi, parte Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1016. Obrigado, boa semana, até 3305. Xaner 6224, pronto, cópia. A 224, autorizada Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5576 no transponder. 190 nível para Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda na Puca, Jamo, transição após Aracaju. Controle de saída 1208 e o transponder é o 5576, poxa, né? 6224 está na pole position. Chanel 6224, correto, portão 1, chama pronto, pushback, saneamento. Boa noite, 3305, pronto, ponto espera da 10. Autorizado 3305, alinha de decolar pista 10, 120 graus, 08. Autorizado, alinha de decolar da 10, 3305 graus. 5009, autorizado final ILS.